Você passou e mexeu com meu coração. Parei, parei e fiz de tudo pra chamar sua atenção. Não sei, não sei porque fiz tudo pra saber onde morava. Só sei que à primeira vista eu te amava. E aí? Paixão, paixão. Eu lhe mandei um bilhetinho apaixonado. Razão, razão. Chegou o maestro na área, né, maestro? Seu namorado. Então, então, você está longe para sempre, minha vida. Deixa eu tocar mais uma pra você. Sempre mais uma. Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você. Pode acreditar, meu amor, apesar desta distância eu não pude te esquecer. Pode acreditar. Aí, nenê, mas é um tal de ti, ti, ti. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Todo mundo vai falar ti, ti, ti, ti, ti, ti. Vão se meter na nossa vida. Essa é a música da loura, né? Mas eu quero te buscar. Mas é um tal de ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Todo mundo vai falar ti, ti, ti, ti, ti, ti. Vão se meter na nossa vida. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Mas eu quero te buscar. Pode arrumar as suas malas que eu vou buscar você. Pode acreditar, meu amor, apesar desta distância eu não pude te esquecer. Pode acreditar que eu vou vai ser um tal de ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Todo mundo vai falar ti, ti, ti, ti, ti, ti. Vão se meter na buscar, vai ser um tal de ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. A gente puxando do fundo do baú. DJ pra deixar no CD ao vivo. E eu quero deixar essa aqui também, ó. Gostei, tudo perfeito demais. Dentro da lei de andar. Sou fã da viração do vento. Sou fã do livre pensamento. Meu amigo Boca! Sou fã da luz do nascimento. Aí, Boca! Sou fã e do melhor momento. Gostei, tudo perfeito demais. Dentro da lei de andar. Já a gente passa aí pra carroça. Sou fã desse com o Toninho. Vento. A gente vai tocando assim, ó. Sou fã da roda que eu entro. Sou fã do Velho Testamento. Sou fã do agradecimento. Esse é o nosso amigo Boca, fã número um do DJ Tom Máximo. E esse cara aqui desde o início da minha carreira na carroça, ele sempre me acompanha. É o nosso amigo Boca. Gente boa. Sou fã da viração do pensamento, da luz do melhor momento, do livre nascimento, da cor do testamento, do velho firmamento e do agradecimento. Quero deixar mais uma no CD do Tom Máximo aqui do Calçadão. DJ Tom. Eu jurei fazer de tudo pelo nosso amor. Eu jurei deixar a minha vida de playboy. Eu jurei trocar meu pé de bode por um Vans e as calças justas por um terno de senhor. Eu jurei deixar a rua Augusta por você, minha cabeleira vitoriana vou cortar, o sapato branco por um preto vou mudar e o blusão vermelho nunca mais eu vou usar. Isso aí é juramento de playboy, né? Esse juramento de playboy que eu lhe fiz, falta pouco tempo para o prazo terminar. Neste fim de ano, doutor, vou me formar. Logo depois, com você vou me casar. Como é que é? Deixa aproveitar o que me resta, por favor. Não posso deixar a turma agora, meu amor. Falta pouco tempo para deles me afastar. Bora, terceira senhora aqui. Logo depois, com você vou me casar. Já tá acabando a apresentação do Tom aqui no Calçadão. Até 10. Esse juramento de playboy que eu lhe fiz, falta pouco tempo para o prazo terminar. Até 10h30. Neste fim de ano, doutor, vou me formar. Pronto, eu vou levar até 10h30, viu, Toninho? Com você vou me vou levar aqui até 10h30 e depois é você aí. Deixa aproveitar o que me resta, por favor. Não posso deixar a turma agora, meu amor. Falta pouco tempo para deles me afastar. Logo depois, com você vou me casar. Logo depois, com você vou me casar. Mais uma! O homem triste já vem devagar. Alô! Sempre sozinho ele vem, pressa não tem. Aí, maestro! 10h30, viu? Errando sempre vai. O suor lhe cai de seu caminho, nunca sai. Ele é assim porque vive tão só. E aí, meu padrinho, qual é a parada? Sua história todos sabem de cor. É que eu tô tocando, pai dele. Alguém que conheceu seu carinho, deu-lhe uma paixão nasceu. Vivia tão feliz com seu amor, mas tudo que deixou de procurar, não cansou. E de repente ele enriqueceu. Por ela pro mas um amigo então pra ele assim falou: com outro alguém seu bem se casou. O homem triste já vem devagar. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! Estou só aqui na praia, neste céu que me... Vamos começar, vamos tocar mais saudade aqui pra galera. E o Tom quer tocar com essa aqui, ó. Desse jeito! Quando sai então o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim, e palpitar dos teus braços, dos teus seios, dos teus beijos. Agora eu vou levar aqui até 10h30, viu, gente? Quando sabe então só, quando sabe então só, aqui na praia, sinto seu corpo vibrar juntinho a mim, fico a recordar dos acordes, dos mercúrios, dos devios, me estremeço. Quando sabe dançar, DJ recordar. Quando sai então o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar juntinho a mim, dos murmúrios, dos delírios, me estremeço. Quando caminha o sol, DJ Tom, saudade aqui, calçadão. Como sempre fez, sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso.

não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói ficar sozinho. Então, máximo vai levar até 10h30. Só no passadão aqui. E daqui a pouquinho tem o maestro Toninho ali. Só foi na nossa luxuosa carroça. Meu erro eu já sei. DJ Tom. Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Eu amei demais. Por amor eu parei. DJ Tom. Fui ficando pra trás. Fui ficando. E a saudade no calçadão. É assim, ó! Me respeite! Meu padrinho, me respeite, pelo amor de Deus! Sempre estava na porta de um bar procurando um pedaço de pão. DJ Tom. Quando me via, pedia um trocado e dizia que eu tinha um bom coração. Amigo Dodô, e aí Dodô? Era uma jovem mendiga que durante o dia pedia esmola. Nas noites ela pensava e se perguntava o que era uma escola. Brincando que um dia seria minha senhora. DJ Tom. Meu Deus, um dia ela não voltou. Dela ninguém se lembrou. E eu também esqueci. Rogerinho, tá sério, sério aqui. Hoje, depois de alguns anos, fiquei conhecendo uma linda mulher. Ela desceu do seu carro e me convidou pra tomar um café. Disse que me conhecia, me deu o seu nome e endereço em um cartão. Eu sou aquela menina que lhe suplicava um pedaço de pão. Naquele instante entreguei a essa ex-mendiga o meu coração. Bebe cilhão, bebe cilhão das meninas. A filha do meu pai. Meu pai, na minha infância, trocou mamãe por outra. Depois de 20 anos, veio a coisa onde vai. Um dia, pelos caminhos que a vida oferece, troquei carinhos com alguém que não me esquece. E ela é. Alô! A filha do meu pai. E hoje, atormentado por esse amor maldito, desesperado por essa dor eu grito: perdão, Senhor. Que ela é? Ela é filha do meu pai. Minha

ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Alô? E a saudade aqui no calçadão, papai. O tio Pureza. É amanhã lá, é? Hein, Jean? Meus dias felizes. E amanhã lá no tio Pureza. Você e o Rebelde. De para sempre. O amor. Vou tirar uma terça pra mim lá, só pra me encher a cara. Quisera fugir desta amarga lembrança. Veja, pureza. Quisera esquecer. O aniversário dele eu vou. Eu te amei. Tão só. E aí, Loura? Sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Todo nosso amor. DJ Nenê. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Uhul! Minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O homem do alô, tocar mais uma. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por que você não quer voltar a mim? O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu. Meu coração. Moisés Gravações, ouviu? Todo. Grandalhão Ieca. Mais um dia voltará. E dá uma forra pro moleque. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei. Vou dar só uma descascadinha aqui, ouviu? Feliz. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você,

tristeza. Já já tem o Toninho ali na carroça. Para que todos saibam do teu querer. Enquanto isso, o baú tá funcionando por aqui. Se morreres primeiro, eu te prometo. Eu te prometo. Escreverei a história do nosso amor. Eres primeiro, eu te prometo. Eu te prometo. Escreverei a história do nosso amor. Aí, Moisés, chega aí. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esquecer. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho como eu. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir nos unir. Seu amigo Dorivaldo, lá de Tailândia. Logo entre nós. Está aqui com a gente, um abraço, viu, garoto? Mais uma briga sem motivo destruiu nossa alegria. Fez com que eu voltasse logo sem você. Na cidade onde eu moro, procurei com esperança outro alguém que ocupasse o seu lugar. Mas ninguém me compreende, só você me entendia. E por isso é que eu procuro por você. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Um sentimento no seu coração, amigo, que eu tanto magoei quando parti. Eu lhe peço que esqueça nossa briga de um momento, pois não vou me conformar. Ei, Toninho, em me perder. Vou tocar minha última aqui, é com você aí, viu? O amor surgir tão de repente. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada.